Você acabou de ouvir Boletim Informativo da RB. Oferecimento: Loja São Paulo, uma das lojas mais completas da região, onde você encontra produtos para toda a família, do básico ao social, do bebê até tamanhos extra grande e especial. Enxoval cama, mesa e banho e enxoval para o bebê. Tudo pelo crediário próprio em 6 vezes sem entrada ou em até 10 vezes nos cartões. E temos convênio com a Barra Cred. Loja São Paulo, tradição e preços baixos em Barra Bonita e Igaraçu do Tietê. Identificação: ZYK554, 1030 kHz, AM, Barra Bonita, São Paulo. A minha alegria é estar todo dia mais perto de você. Entrar nessa onda, fazer companhia, tocar mais música, música. Você ouve agora nos 1030 da RB. O programa De Coração para Coração. De coração, de coração, pra coração, pra coração. Um programa independente e de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Você ouve agora, nos 1030 da RB, o programa Toque de Bola. Apresentação, Josuca Santos. Programa independente e de inteira responsabilidade de seus idealizadores.